Gratidão, profunda gratidão para vocês por participar da jornada de hoje, que tem duas etapas. A primeira foi falar juntos, aprofundar juntos distintas perguntas relativas à busca interna, à busca espiritual, a isto que todos nós temos que concretar a favor da vida do planeta, a favor da humanidade e do nosso próprio processo evolutivo, não? E agora passamos à segunda etapa, que foi um pouco a apresentação do livro da alimentação evolutiva. E acontece algo muito particular, que à medida que do grupo Auxin de Portugal iam passando para nós informações, propostas da tradução do livro, a possibilidade de editar o livro, lá na Argentina, em Sudamérica, mas vamos a falar da Argentina, quando você empreende um processo destes, pode tardar anos. Aqui as coisas não sei como foram. Mas quando começaram a falar da possibilidade do livro, depois me estavam falando que o livro ia entrar na editorial, e entre um ponto e outro, principalmente João Peneda, ia passando correções, ia passando coisas, e parecia que vinha um trem de alta velocidade. Assim? Não? E nós não podíamos dar crédito, insistimos que acostume lá, é que tudo vai se dilatando e tudo vai sendo tirado para em frente, para adelante, não sei como se fala aqui. Mas aqui, a concreção do livro em português foi como que se nos foi algo que se caiu em cima de nós. E a responsabilidade principal dentro do Auxin Portugal foi assumida por João Peneda com assistência de outras pessoas, muito importante, mas foi a pessoa que motorizou, estimulou esta questão. Assim que ter este livro em português é, em grande parte, a responsabilidade que ele assumiu. Assim que grato, João, por esse trabalho. Assim que agora não te vai faltar trabalho. Já sabemos quem tem condições muito rápidas para isto. E muitas outras pessoas também, que colaboraram de um modo ou outro, mas o motorizador foi João Peneda. E com este fato da alimentação, nós fomos estimulados internamente, pela nossa consciência interna e pelas influências hierárquicas internas, para colocar a informação da alimentação de um modo totalmente diferente, inédito. Porque mesmo as pessoas que falam da alimentação natural, do vegetarianismo, do veganismo, os vegans, os veganos, eles não têm conceitos profundos de alimentação. Só não comem, não ingerem animais. E a alimentação foi mostrado para nós internamente, é um fato muito mais profundo. O que a energia foi revelando para nossa consciência quando recebemos a indicação de escrever o livro, foi que quando um ser se alimenta, ele tem que alimentar aquele universo del que forma parte, aquele universo onde ele mora, onde ele reside, porque ele é uma partícula daquele universo. E se o ser, quando se alimenta, não alimenta o universo, então, mesmo que ele seja vegetariano ou vegano, não está cumprindo com os paradigmas de alimentação. Então, quando recebemos essa informação, nós ficamos muito silenciosos, receptivos, para poder aprofundar esse conceito. E a energia interna mostrou que a importância real da alimentação é arquetípica, que a alimentação dentro de um universo é um arquetipo, que se aquele arquetipo não é respeitado, não pode se concretar, o ser é o mesmo que coma ou não coma animais, porque a diferença é que ele compreenda a situação da alimentação nesse universo. Então, o que aconteceu? Algo muito interessante. Foi mostrado à nossa consciência que existia uma cerimônia que não era cumprida, mesmo que os seres não comeram, sim? Não se alimentassem de animais. Uma cerimônia que não se cumpria, que era a consciência do ser vegetariano, vegano, da situação dos vegetais e da situação dos minerais no planeta. E essa situação é a que nós temos que observar, conhecer, aprofundar, para que o arquetipo da alimentação terrestre possa se manifestar. Quando o ser que é vegetariano, ele come os vegetais, sem ter consciência desse arquetipo que nós falamos, os vegetais não têm oportunidade de evoluir. Quando você que é vegetariano, se existem vegetarianos aqui, que deve haver alguns quantos vegetarianos, sim? Se você que é vegetariano não tem consciência da importância dos vegetais e dos minerais, e do mesmo modo que você está assistindo aqueles animais porque não come cadáveres, não come animais, você tem que ofertar sua consciência aos vegetais e aos minerais como se sua consciência fosse um templo, para que eles, quando entrem em contato com sua aura, com sua consciência, possam concretar o processo evolutivo que necessitam. Durante miles de anos aqui, nós fomos indiferentes da evolução dos vegetais e da evolução dos minerais. É mais, as pessoas não pensam nunca em termos de evolução mineral, em termos de evolução vegetal e de evolução animal, porque muitos pensam que com não comer animais, já foi. Eles já cumpriram com aquele papel. E os animais, como todos os reinos infra-humanos, sim, necessitam receber estímulos evolutivos. Não basta que você não é um caníbal, não chega a isso. Você tem que ter consciência da importância de sua atitude com os animais. E essa atitude tem que ser uma atitude de elevação, uma atitude de neutralidade, uma atitude de compreensão das necessidades evolutivas do animal. Não é questão de fazer carícias, mimos ao animal, de tratar o animal como se fosse um filho. Se você trata um animal como se fosse um filho, fica uma interferência aquele animal. É interferido. Porque o animal tem que ser tratado como o que ele é. Porque ser um animal não é uma coisa baixa. Se você trata como se fosse um filho, pensando que você então vai dar uma categoria ao animal que ele merece, não. Ele merece ser tratado como um animal por parte de um ser que tem consciência evolutiva, que compreende a necessidade do animal. Se você trata como um humano ou animal, você está interferindo, porque ele necessita ser tratado com outra energia. Mas se você não conhece isso, não pode tratar o animal com aquela energia. E a maioria dos animais, a maioria dos vegetais e a maioria dos minerais aqui não foram tratados nunca com uma consciência genuína evolutiva. Então, na alimentação, existe uma chave para isto. Qual é essa chave? Voltamos para os vegetais. Que eles têm que ser ingeridos reconhecendo que a energia da consciência do ser humano evoluído, que já não come cadáveres, que tem sua polarização nos mundos internos, que tenta unir o externo com o interno, aquilo que fica embaixo com aquilo que está em cima, que o ser tem que ofertar o vegetal, quando vai ser ingerido, um templo. Voltamos para o templo. E o vegetal tem que ingressar à aura humana, vivendo uma iniciação. Você tem que ser consciente que aquele vegetal que foi preparado karmicamente para a alimentação humana, necessita ingressar ao campo de energia humano para viver essa iniciação. Não é o mesmo para um tomate, sim? Para uma alface, ser comida pelo cavalo, sim? Pelo coelho, que ser comida, ser ingerida por um ser que tem consciência da realidade espiritual, consciência da vida cósmica, consciência da necessidade que tem o planeta de ficar equilibrado. Então, o vegetal que ingressa em sua consciência, com essa energia presente, com essa compreensão presente, ele vive uma iniciação, porque você, com esse estado de consciência, é um iniciador para ele. Então, quando você ingere aquele vegetal, a essência dele é liberada na aura de um ser que tem compreensão universal, não egoísta e pessoal. Você pode ser um vegano, um vegan, pode ser um vegetariano, puro egoísmo. Porque você é vegetariano, vegano, porque quer ter uma pele mais sana, quer ter um aparato digestivo mais sano, quer não ficar com grossura, com gordura, sim? Quer ficar belo, viver mais anos. Sim, tudo isso pode acontecer comendo, sim? Vegetariano ou vegano. Mas essa não é a finalidade. A finalidade do verdadeiro veganismo, vegetarianismo, é que se cumpra o paradigma, o arquetipo oculto da alimentação. Neste planeta, não circula a energia de modo que tem que circular simplesmente pela escolha alimentícia da humanidade. Nós estamos destruindo as florestas, os bosques, as selvas, sim? O Amazonas, o Congo, todo o lugar, para plantar monocultivos, para colocar na terra monocultivos transgênicos, soja principalmente, para alimentar animais que vão ser assassinados para os comedores de cadáveres. Então, o parâmetro, o arquetipo evolutivo, não se cumpre no planeta, principalmente pela alimentação. Cada vez que um ser está fora do arquetipo, ele está devorando como um lobo, ele está comendo como um lobo, se diz lupo, como é aqui? Lobo. Como um lobo, está devorando o planeta mesmo. Mas quando você respeita a ordem da alimentação evolutiva, oferta sua consciência como um templo para os vegetais, ingressa em sua consciência vegetais e também minerais que vivem aquela transformação de ingressar à aura de um ser que percebeu, compreendeu o processo oculto da alimentação, que alimentar o planeta todo. Se você respeita o ordem alimentício, então a energia pode circular alimentando o planeta todo. Quer dizer, um ser que tem consciência da alimentação evolutiva, mediante a cooperação e ingestão de alimentos, ele está alimentando o planeta todo. Volvemos para este fato da liberação de energia do vegetal e do mineral em nossa consciência. O aspecto mais elevado do vegetal é liberado na contraparte superior da aura da cabeça do ser. Se o ser tem condição evolutiva adequada, quando ele mastica, se fala? Ele mastica. Vai liberando a essência do vegetal, porque a saliva tem a chave da transmutação, da liberação da essência do vegetal. Então, ele vai liberando na aura da cabeça o princípio mais elevado vibratório energético do vegetal. Quando terminou de masticar, que tem que ser aproximadamente 50, 60, 70 masticações, quando ele libera o vegetal, esse princípio sutil, e vai para o aparato digestivo, o resto, segue o processo de liberação de aspectos menos sutis. Se você não mastica bem, e passa o vegetal e os minerais presentes para o aparato digestivo, o princípio da iniciação, da liberação de energias, não acontece. Você come egoístamente, porque só pensa en aquello que o alimento va a ofertar a você. E você não oferta vida para o alimento. O vegetal solamente vive, sim? Ele ultrapassa o hecho de ser utilizado como alimento quando você permitiu a liberação de energia dele na masticação. Então, se libera aquela energia na aura da cabeça de você e através da aura do você é conduzida por hierarquias que têm aquela encomenda, aquele trabalho, é dirigida para retornar os níveis correspondentes do reino vegetal, enriquecida, sim? Rica pelo trânsito na consciência humana ofertada às leis arquetípicas. Então, nós temos que fechar aquele círculo continuamente. Em cada oportunidade que vamos a comer, onde vamos a executar a ingestão dos alimentos, temos essa oportunidade de tomar com gratidão os elementos do reino vegetal e do reino mineral presentes nesses, sim? Masticar com reverência, com a atitude necessária. Não se falta que você faça um circo com isso. É um fato íntimo. Basta que você tente ficar alinhado, sim? Entregue esse processo em silêncio, com a quietude que você pueda disponer e masticar conscientemente, sim? Sabendo você, sim, você já sabe que o processo oculto iniciático de liberação de essência está acontecendo. Então, isso tem que ficar sempre presente. À medida que a humanidade pudiera recuperar o princípio da alimentação evolutiva, sim? A recomposição da relação da consciência humana com as leis cósmicas e as leis do planeta poderia acontecer. E não acontece principalmente por isto. Somos o único ser, os únicos seres no planeta que temos alimentação que não é para nós. Porque você pode colocar uma vaca frente a um cadáver e a vaca não vai comer cadáver. Você pode colocar um lobo entre o pasto, a pastura, sim? O alface, e não vai comer o lobo. Muito difícil. Você vai colocar uma balena, se diz? Baleia. Uma baleia, sim? Vai para o mar, tira para a baleia tomate, se a baleia não vai comer tomate. Você coloca para, não sei, para um passarinho, sim? Bolinhas, como é as... As coisas essas, os caramelos, como são? Sim, a paleta. E passarinho não tem interesse na paleta. Mas nós temos interesse em comer tudo aquilo que não serve para nós. Mas não só não serve para nós, sino que tem o custo de destruir outros seres. Alimentação, insistimos, é um arquetipo ofertado ocultamente pela hierarquia. Se nós queremos trabalhar com a hierarquia, temos que respeitar o arquetipo alimentício, o arquetipo dos alimentos, porque é fundamental, a importância que tem é muito grande. No ciclo anterior, quando as pessoas perguntavam aos instrutores e aos mestres se era necessário para evoluir ter uma alimentação vegetariana, em aquele ciclo diziam não, não é necessário. O ser fica mais demorado, mais pode seguir evoluindo, se diz. Mas agora não é mais assim. Nesta transição, os seres temos que subir na escada evolutiva, conscientemente. Temos que dar os passos na escada evolutiva que são necessários. Já não podemos falar, não, não é necessário. Eu, como falou uma pessoa há pouco, e muitas vezes aconteceu, não, eu transmuto os cadáveres, eu transmuto os animais que como. Ah, que bom, por que não transmuta essa intenção tanto perigosa de comer cadáveres? Em vez de transmutar o cadáver, por que não transmuta o desejo por ele? Essas pessoas são mentirosas, entende? Em sua própria declaração, eles estão mostrando sua mentira. Porque eles podem transmutar, comer o cadáver, mas não podem transmutar o desejo. E aquele que não pode transmutar o desejo, na realidade não tem nada para transmutar, porque ele não pode transmutar nenhuma coisa. Se você não pode transmutar desejo, que coisa vai poder transmutar? Fale, que coisa? Nenhuma. Porque o princípio da transmutação, o treinamento para a transmutação, é começar, sim, a soltar, a renunciar aos desejos. Então este ser sabe transmutar cadáveres, mas não sabe transmutar desejos. É um mentiroso. É cômodo. Na verdade, ele tinha que manifestar. Eu gosto muito dos cadáveres. E ainda não é minha etapa para não comer cadáveres. Isso está bom porque é a verdade. Então, hoje, as pessoas que estão trabalhando para ter uma compreensão mais profunda da alimentação, têm que conhecer estes princípios muito simples. Mas se não são próprios estes princípios, e ainda o ser não pode fazer próprios estes princípios, tem muito mais para trabalhar e caminhar de aquilo que ele imaginava. É muito melhor um autoconhecimento que permita ao ser saber que é aquilo, que é ele, quem é ele. Está bem falado assim? Sim? Que viver é uma ilusão, uma fantasia que não serve. Então, o livro, porque não vamos aprofundar mais, porque senão eu vou contar tudo. O livro tem que ver com esta conscientização. E o livro estimula para compreender que não existem grandes dificuldades para que o ser pueda adoptar, sim? Ele pode aceitar a alimentação, sim? A ingestão dos alimentos, como está planteado neste estímulo energético, que é muito mais simples, só que ele tem que encontrar a compreensão que é a base de poder tentar este caminho da alimentação evolutiva. Se o ser não tem compreensão, se ele não pode perceber a necessidade que tem os reinos infra-humanos de ocupar o lugar que tem arquetipicamente, então ainda não pode caminhar esse caminho, se não pode avançar. Alguém quer perguntar uma coisa da alimentação? Bem, então podemos dar por terminado o encontro e nossa gratidão para todos vocês. O Daniel não ia ler algumas perguntas ou responder algumas perguntas que tinham feito. Ah, bem. Bem. Aqui diz, a atitude de avidez que precisamos mudar perante os alimentos. Por que temos fome? Há outras maneiras de ter energia? Esta última parte da pergunta, por que temos fome e se existem outras maneiras de ter energia, seguramente tenta relacionar esta questão da alimentação prânica. E é muito interessante esta pergunta. Por quê? Porque a alimentação prânica é uma mentira. Porque antes do ser viver do ar, do prana, sim? Ele tem que aprender a alimentação evolutiva. Porque não é questão de dizer, eu vou viver do prana. Ninguém pode viver do prana. Desculpem aqueles que têm essa crença. A maioria dos seres que falam disso, que eles vivem do prana, ocultamente têm sua comidinha. Sim? Só que o negócio deles é manifestar que vivem do prana, porque diz, mire, você não tem que fazer nada. Você só fale que vive do prana, escreve um livro e vai ter muito dinheiro. É assim de simples. Os seres, karmicamente, antes de viver de energia, têm que aprender a alimentação correta. Então, esta humanidade tem uma grande dívida com a alimentação correta. Você não vai viver de prana sem primeiro haver vivido as leis arquetípicas da alimentação. E como é muito mais difícil, sim? Este fato de respeitar a alimentação evolutiva, começaram a aparecer pessoas que encontraram um negócio muito bom em isto do vivir do prana. E os discípulos deles vão, seguem, e eles nunca chegam a viver do prana. Então, é um círculo vicioso, viciado, onde os seres têm a convicção de que o mestre vive do prana porque é muito evoluído. E o fato é que a maioria destes mestres que falam de viver do prana vivem da estética, de ter muito dinheiro, que dá este fato de viver do prana. Muito estéticos são, mesmo que algumas das pessoas, a maioria mulheres que vivem do prana, mesmo que façam operações estéticas para mostrar que eles ficam perfeitos, com os cabelos pintados, com maquilhagem, então, esses seres não respeitam as leis da energia, porque a lei da energia não busca haver aspirantes para o Miss Universo, entende? A lei da energia não necessita mulheres perfeitas, com a pele perfeita, que elas fiquem tenidas, maquilhadas, para mostrar que viver do prana tem esse resultado. Mas o que não falam é quem foi o cirurgião que operou para ter esse estado tão resplandecente. Tudo isso são mentiras. Não temos que colocar a vista, os olhos nessas questões. Isso não serve. Então, existem formas de alimentação energética que são complementares da alimentação material. Qual é aquela forma? Sim? Que você fique entregue à vida interna, porque o principal alimento do ser é interior. Os vegetais, nessa cerimônia, os minerais, nessa iniciação, são um complemento, é uma relação complementar, é cooperação. Eles servem para aportar a nós certas energias e nós servimos em cooperação com eles para ofertar nossa consciência como um templo iniciático. É uma relação de cooperação. Mas o principal alimento para nós é a relação interna. Se nós não somos capazes, sim, de sustentar a relação interna, então não temos alimento nenhum. Se você não pode ficar alinhado, entregue, aberto à vida interna, não recebe o principal alimento. O alimento material é só uma pequena porcentagem, sim, da verdadeira alimentação. A alimentação genuína é interna, mas não unicamente interna. Porque senão, voltamos para essa questão, eu sou vivo do prana. É? E não é assim. Então, o ser tem que alimentar sua vida como aquele alimento que nenhuma coisa pode substituir. Se entende? Substituir, está bem? O alimento interno não pode ser substituído. Nenhum alimento material vai substituir o alimento que o ser recebe na relação com seu interno, no cumprimento das leis internas. Então, o fato da alimentação é complementar a corrente energética alimentícia presente, viva, sim? Presente, viva, ativa, quando você compreende essa cerimônia com os alimentos materiais, vegetais, mas aquele alimento interior que é o que rige toda a cerimônia alimentícia. Por isso, quando você come aqueles alimentos materiais, vegetais, tem que fazer aquilo como tem que fazer tudo na vida, reconhecendo que as leis internas estão sendo ali ofertadas, que tudo isso acontece nas mãos da lei interna, que se você não pode se alimentar daqueles vegetais, sim, cumprindo com a lei interna, não serve, é muito pouco o que você faz. Então você tem que alimentar o planeta quando aquela cerimônia é fechada, é cumprida, sim? É concretada do modo mais elevado possível. Sim? E isto da avidez que precisamos mudar perante os alimentos é certo, uma grande verdade. Se você é um lobo vegetariano frente aos vegetais, não serve. Se você tem a avidez que tem um lobo frente a um pedaço de carne, sim? De cadáver, mas só são vegetais em vez de ser um troço de vaca, sim? É o mesmo. Você tem que viver com gratidão e elevação à ingestão dos alimentos. Aí você é um verdadeiro vegetariano. Por quê? Porque a relação, a cooperação com os vegetais, sim, tem a dupla circulação. Não é egoísta. Você não está utilizando egoístamente o vegetal para não comer o animal. O vegetal tem uma importância para a sua consciência. A mesma importância que tem um animal que você já não come. O amor que você tem por aquele animal tem que manifestar também para o vegetal e os minerais que ficam presentes e ocultos nele. Sim? E... Bem, aqui dizem que os alimentos, a alimentação vegetariana, sim, também tem que ter em conta que os vegetais são vida, tal como os animais. Então, a pergunta tenta isto de que por que vamos a matar animais, vegetais? Não, não é um assassinato. Por quê? Porque o arquetipo está respaldando. Então, quando o arquetipo respalda, o elemento não está sendo assassinado. Ele está passando por essa iniciação, por essa transmutação. Então é muito importante a atitude, porque se você, mesmo que vegetariano, não tem essa atitude de reconhecer em aquele vegetal um ser em evolução que necessita ingressar em sua aura para liberar a essência, aquilo que evolutivamente foi previsto, então ficamos em um problema. Muito obrigado. Como? Quer dizer respaldar? Respaldar? Ter assistência interna. Sim? O respaldo interno, a assistência interna. Que a vida interna está sostenendo aquilo, autorizando aquilo. Sim? Obrigado, muito obrigado.